Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Mexidão Cast. Veja bem. Eu sou o Thiago Mendes e estou aqui com meu amigo Patrick Muta. E aí, pessoal, aqui de volta. Não sumi não, né? Mexidão Cast acabou, Thiago? O que aconteceu com o Mexidão Cast, rapaz? Então, Patrick Muta, depois de muitos ouvintes perguntarem pra gente o que tinha acontecido com o programa de podcast tão querido, tão amado pelo povo brasileiro, nós resolvemos voltar e dar as caras, a gente... Eu não acho que é tão querido assim, não, mas foi uma situação até curiosa, rapaz. Eu tava até conversando com o nosso querido amigo Malovani, né, e eu disse que nós somos amadores, totalmente amadores. Entramos de férias, ficamos um mês aí sem fazer nada e não avisamos, não fizemos nenhuma postagem no Twitter. Isso é que é amadorismo, hein, Thiago? É verdade, a gente trabalhou muito ano passado, muita gente trabalhou assim como nós, e a gente tava muito cansado. Aí bate uma fériazinha, a gente não, vamos dar uma descansada. É, a gente pede desculpas aos nossos ouvintes, porque a gente não avisou, não, a gente tinha planos de fazer mais uns programas pro final do ano, acabou que a gente não fez. É, mas tudo isso devido ao cansaço, gente. Eu espero que vocês entendam e continuem curtindo os episódios junto com a gente. Isso vai acontecer de novo, Thiago? Esse sumiço sem avisar? A gente espera sinceramente que não, né, Patrick? A gente vai trabalhar duro esse ano, a gente tá com umas ideias novas, alguns planos legais. Uhum. Então vamos ver. Inclusive, eu agradeço a todos os ouvintes, porque nós ficamos praticamente um mês, né, Thiago? Sem fazer nada. Isso. E o site continuou bombando. Comentários, vídeos, cessando os episódios antigos. Para o ouvinte ter ideia, nesse período de pouco mais de um mês, a gente teve mais de 1000 downloads dos episódios sem a gente fazer nenhum tipo de divulgação. Eu sei que é pouco perto de outros podcasts, mas para nós é muito interessante. É verdade, verdade. Então fica aí o agradecimento da equipe do Mexidão aí pra galera. E Thiago Mendes, uma coisa que foi muito questionada pra mim, por esses ouvintes que me adicionaram no Twitter, no Facebook, era se o Mexidão Cast, voltando, ele continuaria semanal. Vai continuar semanal, toda semana um episódio novo. É, a gente tá com muito assunto. Esse ano em especial tem muita coisa pra gente conversar. Games, cinema, livros, tem muita coisa pra gente conversar mesmo. Fora os nossos casts sobre nostalgia que a gente gosta bastante de fazer, né, Patrick? Isso mesmo. Então, continua semanal o podcast, toda quarta-feira. Quarta-feira, né, que é o nosso dia legal. Toda quarta-feira, um episódio novo pra vocês, no mais tardar na quinta-feira. Se dessa vez ocorrer algum tipo de atraso, nós vamos avisá-los, nem que seja uma notinha no Twitter. Valeu, galera. Isso aí, Patrick. E hoje, veja bem, nós já começamos o ano com um convidado especial. Na verdade, ele já é de casa até, né? O nosso amigo externo. Aí, eu já tô me sentindo sócio. Olha aí. Eu quero dizer que eu tô revoltado, porque o mundo não acabou. Olha aí. Malditos chineses. Eu tô botando a culpa nos chineses, porque eu tenho uma teoria. O mundo, na verdade, acabou. A gente tá vivendo agora numa cópia mal feita pelos chineses. Faz todo sentido. Seria mais ou menos como o guia dos chineses das galáxias, né? O mundo foi destruído, mas aí tipo construíram isso. Um novo mundo e as pessoas foram reconstruídas e ninguém sabe que o mundo acabou. Exatamente. Somente o Ford e o... Esqueci o nome do cara. Também. Esse é o Nerd. É, o Nerd trouxe, né? Esqueci o nome do principal do livro. Cinco livros com o cara e eu esqueci o nome do cara. Só lembro do Ford. Olha só. É o personagem que te marcou mais. É, não, o meu forte é foda. Mas enfim, Enfim, o mundo não acabou. Inclusive tem comentários, né, falando que o mundo acabou pra gente, porque depois que o mundo acabou a gente não fez nada. Depois do dia 21. Inclusive teve um cara que perguntou se a gente estava acreditando de verdade, porque a gente já fez um episódio falando do fim do mundo. Depois do fim do mundo, eu entrei de férias, não entrei na internet, mas acessei Facebook, e o pessoal falou, poxa, vocês fugiram, né? Vocês venderam tudo, tava... acharam que ia acabar, foram presos. Tava nas colinas, né? Mas esse aí externo, mais uma vez, é quase um dono da casa, tá aí com a gente pra falar de um assunto muito interessante, né, Thiago? Sim, 2013, como a gente já falou no início do programa, tá repleto, tá recheado de alguns de lançamentos e até teorias de possíveis consoles. Então, o programa de hoje, nós vamos conversar sobre o mundo dos games em 2013. O que esperamos sobre o mundo dos games em 2013? Esse ano, a gente tem muita coisa legal. Eu acho que foi anunciado, gerou muita polêmica, e eu acho que nada mais justo do que a gente começar com o Devil May Cry, que é um jogo que eu sou fã de hack slash, adoro, gosto muito do estilo. Gerou muita polêmica por causa do visual do Dante, eu mesmo critiquei. No entanto, eu baixei a demo, joguei, cara, e eu tô, assim, fascinado. Eu gostei muito da jogabilidade do jogo. Eu compartilho disso aí com você, porque também tinha criticado, baixei a demo e gostei muito também. Mas tem um detalhe. Se você vê que as críticas acabaram rendendo, né, um poder a mais no jogo, né? Sim, sim. E o personagem acaba ficando com o cabelo branco, né? Sim, pra satisfazer aqueles que reclamaram. Devil Trigger dele, ele transforma, ele fica com o cabelo branco. Isso seria uma... Até eu tava lendo em alguns fóruns explicando que, na verdade, esse jogo é realmente um reboot. É um Dante mais jovem e, com o tempo, ele vai... deveria ir ficando com o cabelo branco e voltando à característica dele, que é antiga mesmo. Aquele cara grande, cabelo branco e por aí vai. Rapaz, eu achei que era um saiyajin idoso. É? Olha só. Cara, mas... O Devil May Cry foi o primeiro lançamento do ano, inclusive já foi lançado dois dias atrás, né? Dependendo, se não me engano. E é uma prova que a Capcom, se quiser, ela escuta os fãs da série. Olha pra você ver, ela ouviu os fãs da série quando eles reclamaram que o Dante estava muito emo, e realmente estava. Eles reformaram isso, mudou o visual dele, mas ele continua sendo macho, não tá aquela bicha louca, histérica, toda drogadinha, igual parecia na primeira foto, não sei se vocês lembram, né? E além disso, inseriu esses pequenos detalhes que remetem ao Dante da quadrilogia inicial. Então, mostra, Capcom, sua filha da puta, se você quiser ouvir os fãs, dá pra você fazer um Resident Evil muito bom, basta você ouvir, igual você falou, quiser. Falou tudo, assina embaixo plenamente. Porque o Dante, ele tava muito mais feminino até nas primeiras versões que saíram. Até se você procurar por gameplays, você vê o Dante até mais feminino. E nessa versão da demo, ele não tá tão feminino. Eles deram uma reformada nele, até barba colocaram nele, uns fiapos de barba. A cara dele tá um pouco suja, velho. Ficou muito bom. Fora que ficou um jogo bonito. Vocês estão falando da Capcom, eu vou ter que defender um pouco a Capcom. Na verdade, não defender, né? A gente tem criticado muito aqui nos últimos tempos, né, por causa de muita cagada que eles andam fazendo aí. Mas a gente esquece às vezes que a Capcom sempre foi assim, cara. Eu me lembro que uma vez a gente estava discutindo sobre isso lá no Sidecast, e surgiu esse assunto, e a gente lembrou que a Capcom fez isso desde a época do Street Fighter 2. Você vê que existem N versões de Street Fighter 2. Verdade. Então a gente tem reclamado muito de uma coisa que a gente já estava habituado. Na verdade, a culpa de tudo isso ainda é nossa, né? Mas eu tenho visto uma mudança na Capcom. Depois do Devil May Cry, eu vi realmente que eles mudaram um pouco a filosofia deles. Já ouvi falar até que tem um jogo que eu não me recordo qual, que vai ter até DLC gratuita, né? Pois é. Então, estão mudando um pouco. Vamos ver, tomara que mude. Eu gostaria de ver um Resident Evil de terror com a jogabilidade atual. Era só isso que eu queria ver. Não, é só isso que eu queria ver, cara. Mas enfim, Devil May Cry foi o primeiro grande lançamento do ano, inclusive já foi lançado. Pra muitas pessoas já não é expectativa, já é realidade. Recebeu boas notas na mídia num geral, né? Uma média que varia de 7 a um 8 ou até 9. A IGN deu 8.9, uma nota que pra mim foi muito boa. 8.9 é um jogo muito bom. Agora tem uma série de lançamentos. Daí eu pergunto pro nosso visitante, o nosso querido convidado externo. Externo, dos lançamentos deste ano, programados para 2013, qual é o lançamento que você mais espera? Olha, tem vários, tá? Mas um que eu tô assim, alucinado, aguardando, é o Dead Space 3. Eu sou muito fã da série. Eu vou dizer que nessa geração foi o único jogo de terror que realmente colocou terror no game de verdade. E eu sei que muito provavelmente vai diminuir, agora vai se tornar um jogo mais de ação. Mas ainda assim eu conto que seja um bom jogo como foi os dois primeiros, que eu sou assim, muito fã mesmo. Pois é, cara. Infelizmente essa tendência de botar mais ação nos jogos, ela vem indo, né? Vem tomando conta mesmo. É questão monetária, tá comprando, a galera tá indo mais pro lado que tá... Exatamente. Tá vendendo mesmo, não tem jeito. Eu até tô devendo, porque Dead Space eu só joguei o 1 até agora, e não fechei, inclusive, eu joguei o 1 pra PC. Mas você não fechou porque ficou com medo? Não, cara. Cagou na calça. Nem é isso, cara. O meu PC, ele infelizmente, por algum motivo, ele começou a travar no meu PC. Eu nem tava. Ele nem é um jogo. O 1 não é nem um jogo que existe tanto assim, do hardware. Mas ele começou a travar e eu fiquei com preguiça de consertar, pra te falar a verdade, e eu acabei não fechando ele, mas eu joguei bastante. É a mesma coisa que eu, né? Tem preguiça de jogar no PC. É a mesma coisa. Porque tem que mexer, tem que... Mas eu vou te falar uma coisa, essa série, ela tem uma coisa, ela traz um peso pra quem tá jogando, né? Que quando você começa a jogar, não é que o jogo seja difícil e você não consegue terminar. Então, é aquele tipo de jogo que você começa, aí chega um determinado momento que você já tá tão tenso, o jogo você fala, não, eu tenho que parar. E aí, passa um dia, dois, você olha o jogo aí, não, hoje eu não tô preparado. Você tem que se preparar psicologicamente pra você poder jogar Dead Space. Não, cara, e pra mim foi uma experiência muito foda, porque eu só jogo à noite, né? Porque eu trabalho, estudo, tem filho, tem mulher. O único horário que joga só pra me jogar é de madrugada. Louco. E eu joguei Dead Space inteiro à noite, nossa, cara. No fone de ouvido. Muito foda, cara. Olha aí. É uma experiência muito foda. Mas eu tô com medo do 3, pelos vídeos que eu vi. Vai manter um pouquinho do clima e tal, mas tá muita ação. Principalmente pelo modo cooperativo. Então isso tá me... Tá incomodando, né? Os vídeos que eu vi tá me incomodando. Mas enfim, saiu o demo na live, né? Recentemente, eu não baixei. Vou baixá-lo pra testar. Fica aí a dica pra vocês. Na live americana, Dead Space já está disponível demo para a gente baixar. E a Electronic Arts está com uma expectativa muito grande, que até me assusta. Porque o Dead Space 1 e 2, no total, vendeu 4 milhões de unidades. E eu estava lendo um artigo, vou até colocar no post aí para a galera ver, que a Electronic Arts, para ter lucro no Dead Space 3, ela precisa vender 5 milhões de unidades. Ou seja, 1 milhão de unidades a mais do que vendeu o 1 e o 2 juntos. Pois é. Eu acho que é uma coisa muito ousada, que até justificaria tornar o jogo mais atraente para o público mais casual. Concordo, até porque o Dead Space tem uma carga muito forte, né? Então é fácil afastar aquelas pessoas mais sensíveis. Sim. Porque os inimigos são realmente nojentos, eles são feios, sabe? É uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Cara, são muito deformados, né? E tem aqueles bebês também que tem no jogo, aquilo traz um terror psicológico terrível pra pessoa, né? Sim, sim. Então eu acredito que essa decisão deva ter sido justamente pra poder bater esses milhões. A decisão de fazer um jogo mais de ação, com modo cooperativo mais interativo. Vou falar a verdade, é um jogo mais Gears of War. A verdade é essa. Cara, essa frase que você falou agora, eu acho que é o maior problema dos jogos de ação, dos jogos de terror, ação que estão acontecendo. Todo mundo está se baseando no Gears of War. E quando será que alguém vai inventar alguma coisa nova? Agora, Thiago Mendes, eu perguntei o externo, agora pergunta você, de todos os lançamentos de 2013 para os games, qual é o que você mais está esperando? Cara, eu sou muito complicado com essa questão de jogo, porque eu sou muito fã de hack slash. Então, Devil May Cry foi um jogo que me surpreendeu tanto que eu fiquei com vontade de jogar ele. Ele já lançou, e assim que sobrar um pouquinho de saúde na minha carteira, eu devo adquirir ele. Agora, sério, rapaz, Devil May Cry? Porque eu conversei com você recentemente, os fãs não ouviram, porque foi entre nós dois, e você disse que do Devil May Cry você gostou só do 1, que o 2 e o 3 e o 4 não foram tão atraentes assim agora. Esse novo... Eu gostei do 1 e do 4. O 4 ele foi bom. O 2 e o 3 é que eu não gostei muito, mas o 4 eu testei, a jogabilidade dele me chamou a atenção. O fato do... os gatilhos serem armas separadas para situações diferentes. Como é que eu falo? No caso do Xbox, o RB e RT, eu não sei como é que é no PlayStation. Mas ser um chicote te puxa para perto do inimigo, outro chicote puxa o inimigo para perto de você. Então, isso possibilita uma camada de combos muito grande. Uma coisa que é um defeito muito grave, não só do Devil May Cry, mas acho que todo hack slash é isso. Quem sonhista que o diga com God of War, até se quiser tacar pedra, pode tacar, mas você zera God of War com quadrado, quadrado, quadrado, triângulo. Você fala isso também. Você zera desse jeito, você zera desse jeito. Pelo menos eu testei, foi isso que eu senti, que a Capcom tentou trazer uma mobilidade maior para que você use realmente todos os botões do controle. E eu achei isso muito interessante, eu tô muito com muita vontade de jogar ele. Mas tem mais, eu acho que eu sou fã de Star Wars, ouvi falar muito bem do 1313, fiquei muito curioso, embora seja a jogabilidade do Gears of War, mas eu achei muito interessante e eu tô com vontade de jogar ele também. Olha só, Thiago tá indeciso, como sempre, né? Falou que tá esperando como dois sempre, jogos, falei... era pra escolher um só, mas tudo bem. Fora que tem... o Tomb Raider, né? Olha só, mais um jogo, de um virou três. Um jogo. Legal. Tô guardando muito também. Também. O Hack Slash também tem o Metal Gear, né, cara? Pois tem o Metal Gear Rise. Aí, olha pra você ver. É uma gastação de dinheiro incrível. Pois é, a situação tá complicada. Precisa de mais tempo. Precisa ter 48 e aí, horas. Agora que o externo comentou no Metal Gear, você, Patrick, como um grande fã de Metal Gear, fala pra nós aí, qual é o jogo que você tá esperando pra esse ano? Pois é, rapaz, eu aposto que você espera que eu diga que é o Metal Gear Rising. Mas eu vou fazer o seguinte, eu jurava que o externo ia dizer que ele esperava pelo Dark Souls 2, que tá planejado pra lançar esse ano. Porque não tem data ainda, cara, mas eu tô de butuca já. Tô esperando. Era o que eu esperava que o externo dissesse. Você, Thiago Mendes, eu esperava que você dissesse o Gears of War Judgment. Eu jurava que você ia falar o Gears of War, Thiago, que você realmente gosta. Sim. É um jogo que eu e você mais jogamos na live, né, o 3. Verdade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu também vou surpreender, eu aposto que você vai surpreender também. De todos esses lançamentos, tem lançamentos fodas aqui que a gente vai citar, mas o que eu mais estou esperando é o GTA V, rapaz. Olha aí! O que eu mais estou esperando, porque GTA é um jogo que só me conquistou nessa geração. E apesar de mim, eu joguei muito San Andreas no PC, né? Foi o último jogo que eu joguei de verdade no PC. Mas eu tô com uma expectativa muito bacana. Eu tô jogando no momento. Tô jogando a DLC do GTA 4, né? Aquele The Ballad of Gay Tony, né? E tem umas missões muito fodas. Eu tava jogando hoje aqui, minha esposa me viu na boate gay dançando numa missão lá. Ela, que é isso? Que você tá fazendo? Que jogo, velho? Viadão sem camisa. Mas GTA é um jogo, assim, surpreendente, cara. É muito foda e... é o que eu mais estou esperando. E pelos vídeos, parece que eles estão tentando dar um salto gráfico assim gigantesco. Tá muito bonito. O GTA 4, que já não é um jogo. Não é um jogo bonito, porque é um jogo antigo, né? Tem muitos jogos mais já bonitos que o próprio Sleeping Dogs. O próprio Sleeping Dogs é muito mais bonito que o GTA 4. Sim. Né? Mas salto tá parecendo gigantesco. E parece que a Rockstar tá trabalhando para ser o último grande lançamento dessa geração, fechar com grande estilo. Então tá aí, GTA V promete ter o maior mapa, maior até mesmo que o de San Andreas, né? É, parece ter, serão três campanhas já de início. Você jogará com três jogadores, terá três opções diferentes, né, de jogo, parecido com Resident Evil. Poderia falar o Tomb Raider, que eu tô esperando muito também, o próprio Gears of War, mas eu acho que o GTA V, no momento, é o que eu mais espero. Não é o Metal Olha Gear. Só, eu realmente tô surpreso. Agora, galera, saiu um vídeo, um trailer de um jogo essa semana que chamou muita atenção da galera, que foi o trailer do Crysis 3. Vocês chegaram a assistir? O que vocês acharam? Não, eu não cheguei a ver, não. Mas, assim, pelo que é a história do jogo, a gente pode esperar uma coisa muito bonita, né? É um jogo bom, eu não vou dizer, porque eu acho muito genérico, né? Eu acho muito, é muito igual a todos os outros, mas em questão gráfica a gente sabe que a Crytek tem feito coisas absurdas, né? Então eu espero mesmo algo que vai encher os olhos. Crysis, ele ficou conhecido pela galera mesmo só pela questão gráfica. Sim, tem até sim. Ele pro Xbox. Eu não joguei no PC. No PC é muito mais bonito que no Xbox. No Xbox ele já é muito bonito. Mas é um jogo que você joga uma vez e eu, particularmente, não tive vontade de rejogá-lo. Sim. O replay dele é muito baixo. O Crysis 2 ele já ampliou, já teve uma campanha para alguns mais elaborada, multiplayer. Mas muita gente reclamou, porque o Crysis 1 foi marcado pelos gráficos e ele é muito mais bonito do que o próprio Crysis 2. E esse Crysis 3, vamos ver o que eles vão fazer, né? Mas isso aí é aquele tipo de jogo que você usa pra testar o seu PC, cara. Você compra um PC top de linha, aí você vai lá, não, se rodar esse jogo aqui, o computador é bom. Olha aí, verdade. Eu até tava conversando com o Patrick sobre isso agora, que eu não cheguei a jogar o Crysis, nenhum deles. Eu não tive interesse justamente por causa dessa questão de ser um jogo genérico, eu acho. Eu lembro que na época do PC, eu era PC gamer, jogava Dota o dia inteiro, e os caras chegou com o Crysis perto de mim, eu cuspi na cara do Crysis, deixa eu jogar meu Dota. Gráfico paioso demais, mas eu preferia jogar Dota. A experiência jogando Dota pra mim era muito mais satisfatória do que jogando o Crysis. Eu preferia jogar Call of Duty, se fosse o caso. Olha aí. Não me entenda mal. Eu acho o Crysis um bom jogo. Eu espero jogar o Crysis 3, só que é o que o pessoal diz. De FPS, eu aguardo muito mais o Rainbow Six Patriots, que tá com previsão de lançamento agora em maio. Olha que aí. É um jogo não tão bonito, mas o foco dele é a jogabilidade, totalmente diferente do Crysis, onde o foco é a beleza gráfica e somente. Sim, mas o vídeo do Crysis chamou muita atenção exatamente por essa questão do gráfico. Ficou muito bem feito. Eu vi muita gente falando de Crysis 3. Estava lendo uma notícia hoje também de um outro jogo que tem lançamento agendado para esse ano, é o BioShock Infinite. Foi divulgada as configurações recomendadas para jogá-lo no PC e está bem exigente as configurações do BioShock, que é um jogo bonito. O próprio 1, eu joguei só um, não joguei o 2, mas dizem que o 1 é melhor. E eu, externo, sei que está se pronunciando, não sei se jogou, eu fiquei muito decepcionado com o BioShock, eu esperava mais, cara. Eu achei. Eu particularmente, eu nunca curti muito FPS. Até porque, na verdade, eu acabo ficando tonto jogando. Então, o único FPS que eu consegui jogar até o final foi o Metroid. Até porque ele não é aquela ação desenfreada o tempo todo. Tem os seus e que planos, é um jogo foga também. E é um jogo foga. Plataformas, Então, eu tinha tempo de me recompor e conseguia jogar numa boa. Agora, O que acontece? Eu reconheço o valor que a série BioShock tem. É um jogo muito bom. Não é porque eu não jogo FPS que eu vou dizer que todos eles são ruins. Não é o caso. É uma série muito boa. Desde o primeiro tem inovado em vários pontos, em vários aspectos. E eu não vou dizer que fico decepcionado. Até porque o que eu tenho acompanhado a série, eu vejo que foi uma... Eles tentaram inovar de novo. Né? Então eu acho que na pior das hipóteses, o que vale mesmo é aquela tentativa ali. Na pior das hipóteses, você vai estar jogando uma coisa que não é Segunda Guerra Mundial, que não é você ficar simplesmente tirando tudo que se mexe o tempo todo. Então isso pra mim já vale. Não, olha aí. A questão dos poderes, cara, eu achei muito bacana. Foi a melhor coisa do jogo. Você ter o poder telecinese, do fogo, do gelo, achei muito bacana. Só que eu fui com uma expectativa tão alta, mas tão alta, que eu acabei me decepcionando, assim, totalmente, cara. Porque eu esperava jogar, pegar o BioShock 1 e jogar o melhor jogo do Xbox. E, na minha opinião, não chegou nem perto. E muita gente falou, porque você não entendeu a história? Poxa, eu entendi a história, meu inglês não é 100%, mas eu entendi a história perfeitamente. E, sei lá, é um jogo muito esperado, muita gente tem falado muito dele. Você tem alguma coisa pra dizer, Thiago? Cara, eu não tive interesse em jogar BioShock. Olha eu só. Vi o Patrick jogando, tava na casa dele, até dei uma rodada com o jogo. Eu achei muito bonito. É um bonito mesmo. Muito bonito. Não sei, eu acho que é um jogo que eu teria que pegar com mais calma, dar uma estudada aí, talvez eu acabe até mudando de ideia, mas é um jogo que não me chamou atenção. Não me chamou atenção, atenção. É, mudando do pau pra cavaco, que a gente tem que correr aqui, porque esse podcast tem muita coisa pra falar ainda. Os jogos de luta terão grandes lançamentos também, né, Patrick? Pois é, o Sterno que vai gostar muito disso, né? O Sterno é um conhecido fã de jogos de luta, né? Sim, sim. Rapaz, eu jogo tudo e não jogo nada. Olha só, eu acho que esse ano nós temos nomes muito legais. Temos uma volta muito importante, que pra mim, pelo menos no meu tempo de moleque, eu joguei muito. Mas acho que o principal nome desse ano, a gente vai comentar, dar uma comentada rápida em todos, mas acho que o principal nome desse ano é o Tekken vs Street Fighter. Talvez eu possa estar errado. É, foi lançado primeiro o Street Fighter vs Tekken, que é o jogo com a jogabilidade do Street Fighter. Se eu tiver errado, me corrija. É isso mesmo, é isso. E agora vão lançar o Tekken vs Street Fighter. E eu não consigo imaginar o Ryu com a jogabilidade. O Ryu até que não, porque o Ryu é durão mesmo. Mas os personagens do Street Fighter com a jogabilidade do mas Tekken. Mas aqui, Thiago, eu já vou te dizer de cara, antes da gente comentar, você tá errado. O lançamento mais esperado de jogo de luta desse ano não é esse. Mais esperado externo, eu aposto que ele vai concordar comigo. É Darkstalkers. Exato. Jogaço. Darkstalkers. É justamente o jogo que eu falei que volta esse ano. Não, mas você falou do... Esse jogo, o Darkstalkers, ele deve ser mais ou menos naquela pegada do Capcom, Marvel vs Capcom. Se for mais ou menos assim, eu acho que vai ser um jogo muito bom. Mas voltando lá no Tekken vs Street Fighter. É, eu tenho muito medo das magias dos personagens do Street Fighter. Porque os personagens do Tekken, eles não têm essas magias, né? A distância. Então, cara, quando foi o contrário, né? O Street Fighter vs Tekken, feito pela Capcom, eles conseguiram introduzir até algumas magias para os personagens do Tekken, que coube muito bem. Né? Agora, se for capar as magias dos personagens do Street Fighter nesse jogo, eu acho que vai matar pelo menos 50% de jogabilidade. Exato, é isso que eu fiquei pensando, cara. Como que vai ser a jogabilidade dos personagens do Street Fighter? Fiquei bem. Eu até falei que é o principal nome porque Darkstalkers é um nome foda. Mas é de pra nicho. Gente que... Mas é de nicho. Exato, é de nicho. Pra gente, principalmente, que jogou nos fliperamas lá na década de 90, na hora que eu li que Darkstalkers ia voltar, eu falei, puta que eu pariu. Deve sair, tomara que saia alguma coisa foda. Mas se a gente for parar pra pensar com a galera de hoje em dia, que já tá mais ou menos acostumada com esses gráficos do até do que o Street Fighter 4 lançou, com essa jogabilidade nova, eu acho que Tekken vs Street Fighter acaba sendo o principal nome dos jogos de luta. É. Sim, sim. É, mas eu não, o problema é que a gente não teve nenhum vídeo, né, cara? Nem nada. Não teve nada até agora. Isso é foda. É, o Oshinoriano, ele que é o produtor do Street Fighter, ele até reclamou, né, com o pessoal da Namco por atraso. Disseram que eles já deveriam, isso no ano passado, né, já deveriam estar com o jogo assim, praticamente pronto. E, no entanto, me parece que pouca coisa foi liberada por parte da Capcom para que eles dessem andamento no trabalho. eles também estão tendo algum certo dificuldade com essa questão das magias, pelo que eu tô sabendo. Então houve algum atraso. Cara, assim, é um atraso no cronograma. Eu sou desenvolvedor, cara. Eu fico pensando o seguinte: você tá acostumado com a plataforma toda desenvolvida para um tipo de mobilidade. Eu não sou desenvolvedor de jogos, eu sou desenvolvedor web, outro tipo de plataforma. Mas eu fico eu vejo quanto que é difícil você fazer a mudança de uma linguagem para outra, dependendo da situação, de uma plataforma para outra. Muita gente vai falar que não é tão difícil, mas é sim, dá um trabalho do caralho. Agora você pega um jogo todo desenvolvido para uma plataforma, para um tipo de mobilidade, porque vale lembrar isso também, os personagens da Tech não se movem como os personagens do Street Fighter. E aí você pega toda aquela plataforma e joga para uma plataforma que seria, em tese, um pouco mais dura. Aí você já bate aí com uma coisa que vai gerar dificuldade. Se a produtora ainda não passar ainda conteúdo, aí que fudeu mesmo. Ah, vamos ser mais prático. Ah, o que acontece? Os personagens do Tekken, eles funcionam basicamente com 4 botões. Sim. Um botão, um soco direito, outro soco esquerdo. Exato. É uma coisa de chute esquerdo, chute direito. Street Fighter não, cara. É completamente diferente. Soco fraco, médio e forte. Independente do braço. Então isso aí já vai gerar um problema. Alguns golpes do Street Fighter, dos personagens do Street Fighter, vão ter que ser eliminados, inevitavelmente. Alguns combos já não vão sair mais. Eu acredito que o ideal seria realmente pegar os personagens do Street Fighter e criar movimentos que fazem sentido no universo técnico. Adaptar os golpes clássicos, né? Mas fazê-los com que se encaixem, senão pode ficar até desequilibrado. Quem não se lembra do Tekken 3, aquele dragão que cuspia fogo, quando você liberava pra jogar com ele, o cara que escolhesse esse dragão era até complicado, que era só ficar de longe cuspindo fogo. Então acredito que eles vão retirar mesmo, como o Externo disse, muita coisa. É a única forma de fazer funcionar. Agora, os fãs de anime também vão ter um jogo legal esse ano, que é o Naruto Storm Generation 3, né? Ah. Outro jogão também. Eu joguei o 1, joguei um pouquinho do 2. É um bom jogo, mas Naruto, cara, tem o modo história que acaba sendo uma coisa nova no jogo, mas no Battle Game o diferencial do jogo mesmo é a quantidade de heróis que vai. Cada jogo que eles vão liberando mais personagens que aparecem no anime, eles vão botando no jogo, né? A gente discorda um pouco. Eu acho que o modo história, pra mim, pelo menos, não agrada muito. Porque eu acho que o jogo foi feito pra ser um combate um contra um, né? E de repente você quer usar o mesmo personagem no modo história, a movimentação já fica meio ruim. Isso acontece no Tekken também. Sim. Né? Eu acho muito ruim. Agora, em questão da batalha, né? Um versus um, eu acho que o jogo te traz aquela vivência. Você pode viver aquilo que você vê no anime. Eu acho isso muito legal. Pra tanto quem no Naruto, fã, quanto acontece também em Dragon Ball. É. Eu acho assim muito legal. Eu acho muito que é um jogo pra fã. Eu que não sou fã, sim, a jogabilidade não me agrada. E a própria história pra mim é blá. Pra mim não faz diferença. É um jogo esperado, mas eu acho que pra fã. Pra quem não é fã como eu. É mais pra fã. Como tá no meio desses jogos de luta, eu acho que é mais pra fã. E pra fechar, assim, igual, por exemplo, um que eu espero muito, até pelo trabalho que eles trouxeram com Mortal Kombat, que a NetherRealm tá produzindo o Injustice, God Among Us, que é o joguinho. Poxa, eu denegri nos jogos, né? É o jogo baseado no universo DC. Se eles fizerem um jogo metade do que foi Mortal Kombat 9, cara, vai ter um jogão. Um jogão pra quem gosta de jogo de luta. Eu vi alguns trailers, cara, e eu fiquei assim, pasmo, não tem nem como, o que falar do jogo, cara. Os gráficos achei legal, achei bem interessante. São bem trabalhados. Mas eu quero. Ficou bem trabalhado, cara, mas eu ainda não. Eu quero entender em que fase da DC esse jogo vai se encaixar. Eu acho que hoje eu tô aqui pra ser o do contra, né? Eu não espero nada nesse jogo, cara. Pra não, ser muito sincero, o que eu tô dizendo. Eu aposto até numa bomba, cara. Como foi o DC versus Mortal Kombat, né? Não, também não chega tanto. Porque o DC versus Mortal Kombat foi uma coisa criada pra ser um fail total. Esse aí não, cara. Eles estão trabalhando pra fazer um jogo bom. Mas eu não acredito que o jogo seja bom. Primeiro pela jogabilidade que eu vi, que você pode aproveitar o cenário. Né? Se tem um carro estacionado ali, você pode, se você for o Super-Homem, né, você pode levantar o carro e jogar no inimigo. Se você for um Batman, por exemplo, você pode pegar o camarada e bater a cabeça dele no carro. A ideia é muito legal, mas eu acho que em um determinado momento isso não vai funcionar direito para todos os personagens de maneira igual. Então eu acho que isso aí vai ficar como Sentinela no Marvel vs Capcom, que é totalmente desnivelado. É, tipo isso, tipo isso. Então dependendo do personagem que você pega, dependendo do cenário, você não vai ganhar. É. Eu já acho que aí já vai haver um desequilíbrio. Pois é. Outra coisa que eu vejo é que essa turma que está envolvida com o Mortal Kombat, eles têm esse histórico de fazer uma coisa boa e uma coisa em seguida ruim. Fazer uma coisa ruim e depois começar a fazer uma coisa boa de novo. Então realmente eu acho que eles evoluíram muito com Mortal Kombat 9, aprenderam com os erros dos jogos anteriores, apesar da sociedade do Ed Boon e o Tobias ter se separado, e por isso que o jogo deu certo. Mas eu penso que isso aí não vai refletir por muito tempo, porque por mais que o Mortal Kombat 9 seja um jogo bom, né, eu jogo pra até hoje, é o melhor jogo de luta da geração até agora. Eu ainda acho que o Street Fighter ainda é o melhor jogo de luta, até porque quando eu vejo o Mortal Kombat e vejo coisas assim muito bobas que poderiam ser feitas com um pouquinho mais de carinho, me deixa assim meio desanimado. Por exemplo, a corrente que tá na roupa do personagem, se você olhar bem, não é uma corrente modelada em 3D. Ela já faz parte da textura da perna do personagem, ela não se move. Então, quer dizer, um pouquinho mais de carinho no jogo teria feito uma coisa visualmente um pouquinho melhor. Apesar de que o jogo tem um visual bonito, o jogo tem a jogabilidade muito boa, e sem dúvida nenhuma é o melhor Mortal Kombat de longe. E sim, concordo, é um dos melhores da... Não, e o modo história, eu acho que a Capcom podia copiar totalmente, porque foi uma ideia fantástica e valoriza todos os personagens. Eu acho que só o modo história do Mortal Kombat já é melhor do que qualquer jogo concordo, de luta que eu joguei. Concordo, eu acho assim que é o único jogo de luta que tem um modo história decente. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Né? Não tô desmerecendo o jogo é ótimo. Eu daria nota 8,5, 9 no jogo fácil, entendeu? Mas eu não espero muito desse próximo. Eu acho que não vai vingar, não. É, eu só pela produtora mesmo. Se eles trouxerem metade do que foi Mortal Kombat, eu acho que vai ser um bom jogo, que eu realmente fiquei extasiado. Bacana, galera. Agora eu queria falar sobre um jogo que falou-se muito dele, mas quando lançou o demo do multiplayer, a galera ficou um pouco assim, esperaram muito do jogo e o jogo não apresentou nada de inovação. Ele é exclusivo do PS3 e é o God of War Ascension. Eu não gosto de God of War, né? Mas tem falado que o modo cooperativo surpreendeu, cara. Eu não joguei, né? Mas meus amigos que jogaram disseram que até mesmo o combate entre eles tá muito divertido. Apesar de eu não gostar da série. O que eu vejo, assim, é que ele tá dividindo um pouco a opinião. Acho que o fato de ter o cooperativo e o fato de ter o combate não é nem uma inovação, mas trouxe uma coisa diferente no sentido de que você pode enfrentar um outro deus da guerra, seria, sei lá. Eu não sei qual que é a premissa dessa parte. Mas, assim, cara, inovação não trouxe nenhuma. A maior crítica que eu vi foi essa, de novo, que você pode zerar o jogo com quadrado, quadrado, quadrado, triângulo. Quer dizer... Mas não foi lançado, cara, ainda, foi? Lançado ele não foi. Foi lançado ainda ele não foi, mas já teve gente jogando o single player já. Eu já vi gente falando single player do modo história. E Piratex? Aí. O que eu vejo desse novo God of War, eu acho que, assim, houve pouco tempo pra se lançar um outro God of War, porque é um blockbuster, cara. Então é um jogo que deveria ter um pouco mais de cuidado, deveria ter um pouco mais de zelo com ele, pra até não cansar a franquia. Sim. Então eu acho que em prol do dinheiro, novamente, né, eles acabaram fazendo isso, né, lançando o jogo novamente, assim, muito rápido, e acrescentando uma coisinha ou outra, no caso do cooperativo aí, justamente eu poderia tentar agarrar aquela parcela de pessoas que tem interesse em jogar não só o single player, né, mas o multiplayer. Eu honestamente, eu não seja nada. Nada que eles que possa dizer que foi tão bom quanto o 3. Eu duvido que vai chegar perto, pra falar a verdade. Pode ser um ótimo jogo, acredito que vá ser sim. Mas eu não acho que seja nada superior. Né? Coisa que eles poderiam conseguir se tivesse agora, um pouco mais de tempo de produção. Agora, Externo, você falou uma coisa muito importante, cara. Cansar franquias. A própria série Halo, que eu gosto, eu jogo dessa geração. Só não joguei o Anniversary ainda. Tenho na minha coleção todos os outros. E, sinceramente, eles exageraram na dose. Assim como estão exagerando a dose do Gears of War, eu acho que eles podiam dar um respiro pra série, lançar o próximo só na próxima geração, e não só isso. No caso da Microsoft, eu ainda dou um perdão, porque a gente vê que existem muitos poucos exclusivos pro Xbox. Sim. Né? Então, é a carta que eles têm. Agora, já no caso da Sony, cara, existe muito exclusivo bom, cara. Realmente não tinha necessidade de fazer isso. Eles poderiam já pegar uma produção, fazer um negócio, um puta jogo, um mega negócio pra já lançar no PS4, entendeu? Pra já fazer aquele estrondo todo. Mas a jogabilidade, por tudo que eu vi, por todos os fóruns, por todos os blogs que eu li, por tudo, até do próprio multiplayer, parece que é a mesma. Quadrado, quadrado, quadrado, triângulo, você tem uma sessão básica ali e vai jogando o jogo, e é isso aí mesmo, entendeu? O que eu vi do jogo é isso. Eu fico chateado porque, por exemplo, DMC foi um jogo que eu senti isso jogando a demo. Eles se preocuparam em fazer com que você usasse o controle, que você usasse os comandos. Pode ser que God of War, ele deve estar em fase de terminar agora, pode ser que mude alguma coisa no meio do caminho. Agora um jogo que o Patrick fala muito bem, que é um personagem que o Patrick até o julga como parecidaço, como um travecão. Ele vai, isso? Vai sair agora exclusivo pra Wii U e o Bayonetta 2. Eu até fiquei meio... me surpreendeu essa notícia até, o Patrick se lembra de quando saiu. Pois é, rapaz. Bayonetta, cara... É um jogo ame ou odeie, porque é uma jogabilidade fantástica, viciante. Pra mim, de Hack Slash, ele tá pau a pau com Ninja Gaiden 2. Pra mim, eu já o tive, não tem na minha coleção mais, mas eu ainda quero tê-lo de volta na minha coleção. Então. E é um jogo muito maneiro, muito divertido. Só que ele é um traveco, cara. É um traveco. Mas enfim, isso não tira o jogo. As bizarrices, o fato dela ligar a moto enfiando o dedo do meio. Qual que é o dedo? Cara, eu sempre chamei de dedo feio. Imagina eu te fazendo um gesto oficina com o dedo. Ela liga a moto com esse dedo. Ela enfia o dedo, nossa, no buraco da chave e liga a moto. Tem uma fase que ela em cima de um míssil, dando porrada em todo mundo. Em cima do míssil, em movimento, porra. Já que você tá falando do Wii U, a gente tem o Lego City também, né? Você que gosta muito de GTA, né? Você deve ter acompanhado aí, né, Patrick? Também é interessante. Também me interessou, apesar de eu não gostar muito dos jogos Lego, cara. Eu joguei Lego Star Wars, Lego Indiana Jones e achei, sinceramente, eu achei muito chato. É básico, mas é muito engraçado. Mas me interessou sim também. O Wii U é um console interessante. Eu, sendo sincero pra vocês, eu tenho, se não fosse o Xbox agora, eu teria um grande interesse de pegá-lo, mais pela série Metroid. Eu não joguei os Metroids de Wii, né? Tenho vontade de jogá-los e fico no aguardo de um Wii com essa nova jogabilidade. Olha, eu pegaria pelo Pikmin 3. Inclusive é um jogo que eu aguardo muito e eu joguei o primeiro, o segundo, terminei os dois. Cara, o jogo é fantástico, cara. Eu joguei é lindo, um jogo é maravilhoso, cara. Muito divertido, muito. A premissa que eu... E vou ser sincero, o Miyamoto é mestre mesmo. De onde ele tirou uma premissa bizarra dessa e trouxe um jogo tão divertido, sabe? Cara, eu gostei muito. Ele contou que ele observava o jardim dele todos os dias, né? Porque ele tem um jardim na casa dele, cara. Ele observava aquilo ali e foi dali uma inspiração pro jogo. Olha só. O jogo ele reproduz-se com uma fidelidade incrível, cara. Um jardim, né? O jogo é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Agora, eu não sei. Eu me afastei muito da Nintendo essa geração, apesar de ter sido um fã muito grande. Eu espero também, tenho vontade de jogar, mas do Wii U, o que mais me atrai hoje é o Bayonetta 2, que infelizmente é exclusivo. Se saísse para Xbox, eu pegaria com certeza. Olha aí, a gente fez um comentário sobre... já sobre um PS3, um exclusivo do PS3, dois exclusivos do Wii U. Gears of War Julgamento é o exclusivo do Xbox programado para esse ano. Como eu falei, sim, no Xbox nós vamos ter o Gears of War Julgamento, que é um prequel, só ele, pelo menos até agora, né? Que é um sinal de que essa geração realmente está chegando no fim, apesar da Microsoft não falar nada. Exato, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. E é um jogo que, para quem jogou Gears of War, não tem muito o que esperar. A gente espera mais a respeito do multiplayer, do modo história, que tomara que seja algum jogo legal. Pelo menos para mim, eu não tenho muito o que esperar dele. Para mim, eles podiam esperar um pouco para lançar. Tá muito cedo para um novo Gears of War, na minha opinião. Eu vou mais longe ainda. Pra mim, eles não deveriam lançar mais nada do Gears of War. Pra mim também não. Pra mim, 1, 2 e 3 acabou. Já pra mim tá perfeito. Acabou. Inclusive, eu vou até falar uma coisa que pode ser polêmica, né? Pra mim, o melhor da série é o 2. O modo história do 2 é o melhor. Se não fosse o modo multiplayer zoado, que você não consegue encontrar uma sala pra jogar, ele seria perfeito. Porque o 2 no Brasil não dá pra jogar. Não dá pra jogar online, infelizmente. Mas assim, depois que acabou o 3, cara, não precisava mais nada não, cara. Aquele pessoal ali podia tirar férias de uns 3, 4 meses e voltar com ideias novas e fazer um jogo novo. Verdade. Que não tem nada a ver com isso, pode ser outra série, né? Outros personagens e tal. É claro que vai ser um bom jogo, vai, com certeza. Mas eu acho que vai ser um jogo desnecessário, a verdade eu achei essa. Eu compartilho com você essa opinião, Externo, porque pra mim a história acabou ali. Tanto que esse negócio de preco, eu sou um pouco... Até que me prove que, ao contrário, eu sou um pouco receoso quanto a ele. Eu prefiro ficar com o pé atrás. Pra PC, eu acho que PC esse ano vai ter muito lançamento, vai ficar complicado a gente falar, como tem todos os... PC é uma plataforma bizarra, né? Vem cada jogo. Eu vou citar aqui de PC o único que me chamou a atenção, que é um RPG obscuro que eu joguei quando eu tinha meu... MK6 lá em casa, que era o Gork 17, era um RPG de turno muito bacana, diferente, que era ambiente na Rússia, onde tinha experiências mutantes, e era um RPG que você usava armas e tudo mais, e esse ano eles vão lançar o Gork 21. Olha aí. Que é uma continuação. Bizarro, muita gente não conhece, assim como tem vários jogos aqui. Mas acho que esse é um dos principais lançamentos para PC. Eu acho que é o SimCity, o novo SimCity. Pois é, SimCity é clássico, né? Além de ser um jogo clássico, tá trazendo gráficos novos e uma gama de possibilidades maiores. E uma jogatina online bem forte, né? Porque você pode interagir com outras cidades vizinhas e tal. Isso aí vai ser muito legal, cara. Exato, acho que SimCity é um dos principais nomes para PC. Você ouvinte deve estar se perguntando, mas cadê aquele jogo que eu gosto tanto que eles não comentaram? Tem muito jogo, é complicado a gente querer falar de todos. Não, vamos falar um aqui, ó. Vamos falar um aqui que eu tenho que falar. Isso aqui eu acho que é o azarão, né? Que todo mundo tá esperando que seja uma porcaria, né? Que é o Deadpool. Eu tô louco pra ver esse jogo, cara. Eu aposto que vai ser muito ruim, mas eu quero ver. Eu quero jogar esse aqui. Cara, eu também aposto que vai ser uma carniça, cara. Eu vi os vídeos desse jogo, velho, eu não acreditei. Eu fiquei pensando por quê, né, velho? Mas é porque acho que ele é um personagem muito carismático e no Marvel vs Capcom. Ele é um dos melhores jogadores. É um dos mais. Exato. E bem carismático, né? Acabou chamando a atenção das puxas. Um jogo que eu queria comentar antes da gente passar pra conversa sobre os consoles. Um RPG estourou, fez muito sucesso, até hoje é um dos mais comentados, é o The Elder Scrolls em Online. Vocês acreditam nele? O que vocês esperam dele? Vai ser mais um World of Warcraft. Eu vou esperar o mesmo que eu espero de toda a série Elder Scrolls, que é um rio de bugs, né, que é o que deve acontecer muito. Agora, honestamente, eu não sei se vai funcionar, cara, porque essa turma aqui, eles são desenvolvedores muito gananciosos, não questão financeira. Eles têm uma ideia de fazer uma coisa muito grandiosa, e sempre fazem, a verdade é essa. Sempre fazem coisas maravilhosas, assim, mundos gigantescos, entendeu? Sim. Então, eu acho que vai ser difícil manter um suporte para algo tão grande, porque, a princípio, a ideia é bater mesmo, né, com outros jogos grandes aí, do mesmo estilo, né? Mesmo estilo. E eu não sei se vai ser um estilo MMO, né? Parece. Eu não sei se isso aqui combina muito com essa ideia, né? Combina com o mundo. Né? Eu acho que se pegar aquele mundo ali e refazer de uma outra forma, né? De repente em terceira pessoa, inteiramente em terceira pessoa, com algumas coisas mais simplificadas, eu acho que pode funcionar melhor. Né? Mas da maneira que a gente tem um Skyrim hoje, e querer colocar aquilo ali de forma um MMO, eu acho que vai ser pra poucos. Falamos muito de games, uma hora já, né? Claro, deixamos muitos jogos para trás, como Battlefield 4, como Dragon Age 3, como Castlevania 2, esqueci enfim, são vários jogos, além do último respiro da THQ, que é o Metro Last Light, enfim, muitos jogos. Mas eu acho, Thiago, que a gente pode falar que 2013 também, para fechar o nosso episódio de hoje, é um ano que a gente espera lançamentos mais de novos consoles, né? Exato. Tá rolando boato, tem especulação de todo o jeito, todo quanto é lado, sobre os próximos consoles da Microsoft, o Xbox e o próximo da Sony, o PS4. Será? E não só eles, né? Ainda há não só eles. Boatos de que o Steam Box vem aí. E a própria Microsoft recentemente estava dando os pitacos para a Valve, falando que o mercado de consoles não é como o mercado de jogos, para ela tomar cuidado e que... Sabe que eu achei bacana da parte da Microsoft isso, porque por mais que possa parecer uma dor de cotovelo, eles têm razão, cara, porque tá muito complicado mesmo. A gente vê que a Sony, no Japão, que é o território dela, cara, tá afundando com o PS Vita. Sim. Afundando mesmo, cara. Teve até o PS Vita que... não tá atingindo, né, as metas de venda. Ele vende menos da metade do PSP, cara. E não só isso, né, cara. Ela tá tendo que se desfazer de bens dela pra poder acertar o balanço. Eles estão vendendo um prédio lá, o maior prédio, sim, da Sony no Japão, pra poder quitar contas. Achar um prédio de 20 andares, cara. Olha, de largura é um negócio assim, um negócio que ultrapassa os 3 bilhões, né, se não me engano. Eu acho que o Steam Box, eu até tava conversando com você outro dia, né, Patrick, sobre isso. É um console que promete muito, porque pelo que eu li da ideia, seria na verdade um PC reduzido específico para jogos. Eu imagino que o Steam Box, por exemplo, seria um console bem de nicho. Eu acho que um PC gamer iria muito mais preferir investir em comprar peça e dar um grau no computador dele do que... Pois é, rapaz. Dependendo do preço, quem já tem um PC parrudo não vai nem querer saber da Steam. Não, mas imagina só. Hoje algumas peças são muito baratas. E aí você vai gastar $300 comprando um dispositivo, né? Sendo que com esses mesmos $300 você torna o seu PC uma máquina da NASA. Pô. Pois é. Aí, o pior que nem é isso. Eu vi boatos falando que o lançamento seria por volta de $400 a $500. Aí, quase o preço de lançamento do PlayStation 3. Quem vai comprar isso é nicho, né? Cara que... Colecionador. Se for esse preço... Colecionador. Agora, se for um preço justo, um preço... Me interessaria, eu talvez compraria sim. Mas eu vejo com muito medo esse Steam Box, eu não sei. E a Sony, ela recentemente saiu um anúncio de que, pasmem, até mesmo antes da E3, podemos ver pelo menos o conceito do novo PlayStation. Eu acho, né? Teve alguns rumores, né, um tempo atrás, de que uma empresa muito grande ia sair no mercado, né? Em seguida a gente viu a Sony falando que não ia lançar PS4 agora, nem no ano que vem. Eles não mostraram nada ainda, estão escondendo tudo. A gente tem visto alguns rumores aí. Eu não sei, cara. Eu acho que a Sony, ela não tá no momento de fazer lançamento de nada, não, cara, pra ser muito sincero. Eu acho que vai acontecer é aquele lance da correria. Porque a Nintendo lançou o Wii U. A Nintendo lançou o Wii U num momento em que eu acho que ninguém esperava. Mas é porque o Wii vendeu tanto que ele parou de vender. Ele chegou num ponto que ele não ia vender mais, ele parou de vender. Eu já vi algumas ideias sobre... Se é a galera que fala na internet que o Xbox, por exemplo, ele também viria com um gamepad parecido com o do Wii U. Nem precisa, cara. É só manter o Smart Glass, cara. Eu acho que isso aí não deve acontecer, não, cara. Até porque a Microsoft já viu que copiar não dá certo, né? Que é o caso da Sony, copiando a Nintendo, já todo mundo já sabe de muitos anos. Sim. Então a Microsoft já tomou um caminho diferente justamente quando ela fez Kinect. Eu acredito que ela vai tentar fazer algo que de repente funcione até semelhantemente. Sim. Mas vai usar as ideias dela. Sim, existe o conceito do Smart Glass, né? O Lumiroom também foi um vídeo lançado esses dias. Eu achei muito legal aquilo ali, cara. Eu acho que o Smart Glass, ele substitui bem, pelo menos o conceito, eu não consegui fazer funcionar até agora, mas ele substitui bem a ideia do pad, da interação do pad com o videogame. Eu acho que o PS4 deve ser, pelo menos eu imagino, de acordo com todos os boatos que a gente viu sobre a Sony, deve ser o último console dela. Eu acho que para a Sony continuar no mercado, o PS4 vai ter que estourar de vender, vai ter que voltar a ser o número 1. Mas eu acho que vocês estão sendo muito otimistas. A Nintendo, ela foi o último lugar na geração passada e o GameCube ainda lucrou muito. Nintendo 64 não foi o primeiro, mas a Nintendo também lucrou muito. O que a Sony não fez nessa última geração, que ela precisa aprender, é não vacilar tanto. O PlayStation 2 vendeu tanto que ela chegou a falar que o cara ia trabalhar em dois empregos para comprar um PlayStation 3. E eles conseguiram lançar um videogame mais caro do que foi o Neo Geo na época do seu lançamento. $600 um console, onde está a ideia, sim, desse povo? Entendeu? Foi uma sucessão de erros, de decisões erradas. Então eu acho que se eles fizerem direitinho, pé no chão, como a Nintendo fez, a Nintendo viu o mercado tá indo para um lugar, uma concorrência tão grande, que eu não vou poder concorrer com gráfico de ponta. Eu vou partir para inovação. Acho que se a Sony fizer o básico e colocar o pé no chão, ela não acaba, não. E os executivos delas não são bobos, eles sabem disso. Então eu acho que vocês estão sendo pessimistas demais. Mas sabe o que é engraçado? O engraçado é o seguinte, que na geração passada, o PS2, ele era o console mais fraco da geração. Justamente. O GameCube e o Xbox eram mais fortes. Né? E nessa geração, né, os outros games eram mais fortes que o Wii, e o Wii acabou sendo o campeão em vendas. Né? A Sony, ela tem que entender que não é força que vai ganhar isso aí. Ela tem tudo para poder vir na próxima geração arrebentando mesmo. E não precisa de um poderio exorbitante. Porque ela tem franquias que por si só podem garantir a vitória. Podem garantir a vitória. O próximo Xbox, ele vai vir também com a nova versão do Kinect, né? Vale lembrar. Provavelmente a gente espera, eu espero, Seja melhor aproveitado o Kinect na próxima geração. O Illumiroom, eu vi o vídeo do conceito, eu fiquei basbicado. Eu achei muito legal a imersão do jogo. Só epilético que não pode usar, né? Só epilético que não pode usar. Se usar aquilo ali, desmaia na hora. Mas eu vou te falar uma coisa, hein? Você jogar em conjunto com um projetor, se você parar pra pensar, é uma ideia muito idiota. Será? Porque, cara, não é melhor você projetar logo tudo de uma vez só na parede? Mas a intenção... Eu vi esse comentário mesmo. Eu achei super idiota a ideia. Eu vi também. Legal. É que existe o conceito da projeção e tal, mas parece que também tem a ver um pouco com o novo óculos, porque se o Xbox sairia com o óculos 3D. São todos boatos, né? E ainda assim, pra mim, podia eliminar a TV e jogar direto no projetor, pô. Você faz sentido. Se for pra só expandir a tela, não acrescentaria tanto. Eu acho que eu acrescentaria, por exemplo, se eu tô jogando Halo, ao invés de aparecer a Cortana na tela, projeta uma Cortana fora da tela, próximo de mim, aí seria uma coisa aí, foda. Aí entraria o óculos. É, aí seria uma coisa foda agora, sim. Considerações finais, meu querido externo. Olha, eu ia considerar o Deadpool, mas a gente já tocou no assunto. Eu tô esperando mesmo. Eu acho assim, que a previsão pra esse ano, eu acho que é o último ano da geração que a gente tem aí. Eu acho que no próximo ano, 2014, a gente ainda vai permanecer com os consoles naquele estilo morto-vivo, né? Que a gente já sabe. Sim, sim. Né? Então, eu digo pra galera o seguinte, ó, aproveita, porque tá acabando, e quando tá acabando tudo é melhor, porque todo mundo já tá acostumado com as programações, a gente vai ver jogos muito bons, com certeza, e é pra aproveitar, né, e a recomendação é não comprar os consoles logo de cara, né, console explodindo, é complicado. Olha aí, isso aí é muito importante, ouvinte, não sai comprando o console logo no lançamento. É, por causa das três luzes, a luz amarela na morte também. As três luzes do capeta, né? É, teve problema do PlayStation 3 também, que era o iLod, a luz amarela, problema no leitor. Comprar console no lançamento é tenso, né? Até porque não tem tanto jogo pra avaliar, né? Com menos de um ano, eu acho que não compensa a gente comprar o console. Até porque, cara, tem muita coisa, por exemplo, do Xbox que eu não joguei ainda, cara. Eu não joguei Portal 2 ainda. Sim. Eu não joguei LA Noir ainda. Eu não joguei nenhum Battlefield. Não joguei. Enfim, tem muita coisa pra jogar fora os lançamentos. Eu acho que... É, enfim, continue, Thiago, pra fechar. Eu ia pedir essas considerações finais também agora, você já tava falando. Minha consideração final é que além do GTA, Metal Gear tem esperado muito mais Rainbow Six. Isso aqui é FPS, de verdade, gente, isso eu tô na expectativa. Olha aí. Bom, o que eu posso falar, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, então já falei demais. Metal Gear, eu quero muito jogar o Rising. Eu achei muito interessante a jogabilidade, quero jogar ele. Eu acho que o que o externo falou, eu ia comentar sobre isso, se eu ia não comprar os consoles logo do lançamento. O externo acabou carimbando com chave de ouro o final do cast, fazendo esse comentário que é muito importante para quem é pros nossos ouvintes, para quem é gamer, para quem gosta de jogar. Semana que vem estamos de volta? Estamos de volta com um novo episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Queremos que você participe. Comenta aí. Se você quiser encontrar o pessoal do Mexidão Cast, como é que faz, meu querido Patrick Burton? Primeiro, o jabá do nosso convidado, né, amigo? Ah, verdade, perdão. Só aqui é educado. Eu tô. Né? É por causa da hora, já tá tarde. É mesmo, tarde mesmo, rapaz. Mas é externo. Fala o seu jabá aí, de onde o pessoal te encontra. É, vocês podem me encontrar lá no Facebook, né? No facebook.com/externo. E também no Twitter, @externo. Eu tô sempre lá nos nossos casts, lá no gameside.com.br. E cada semana tem um tema diferente. É bom, a gente tá compartilhando junto com vocês aí. Eu gostaria que todos estivessem lá ouvindo a gente também. A gente fala sempre de games e algumas notícias, tudo relacionado ao mundo dos videogames. GameSide é um podcast mais do que recomendado. Eu sou ouvinte, estou sempre comentando lá. Se não comentei no último mês, é porque eu realmente não liguei o computador. Praticamente. Eu tirei férias de computador. Cara, esse recesso que a gente teve agora do final do ano, eu tava até comentando com o Patrick que eu passei uma semana sentado na frente do meu videogame usando só o calção, velho. Eu não fiz nada. Ouve-nos dos detalhes sórdidos, Thiago Mendes, e diga aí seu Twitter e Facebook pra galera entrar em contato. Pois é, meus queridos, quer falar comigo, quer dar uma cutucada, quer trocar uma ideia legal? É só entrar no facebook.com/ThiagoTMendes ou no @ThiagoMendes. Muito bem, o nosso site e o nosso e-mail, Thiago. Você pode entrar em contato com a gente pelo mexidãorocks@gmail.com. pro site mexidãorocks.com.br. Você que estiver ouvindo o nosso programa pelo feed, entra lá no nosso site, deixa o nosso comentário. E se você quiser falar com o nosso amigo Patrick Murta, que este ano será menos ranzinza. Sim, é um dos objetivos meu desse ano, rapaz. Olha aí. Olha só, eu cheguei num ponto de tô tão rabugento que eu falei, não, esse ano eu vou ser menos ranzinza. Tô cumprindo minha meta até o momento, né, Thiago? Até o momento tô gostando de ver. Nem discuti, nem reclamei da gente começar a gravar tarde. Nada, cara. O ouvinte não sabe, mas o Patrick... ele é uma boa pessoa, ele é muito legal, ele é muito gentil, mas só quando ele resolve, puta merda. Não, o ouvinte não sabe, mas são 1h, né, cara? Poxa, antigamente reclamaria. Pois é. Você sabe, mas enfim. Enfim, eu sou um novo homem em 2013. Meu Facebook é facebook.com/patrickmurta, meu Twitter @patrickmurta. E antes de tudo, cara, eu queria agradecer de verdade a todos os ouvintes que, mesmo com o nosso amadorismo, eu confesso, de não entrar em contato, não justificar o porquê ficamos de fora, não deixaram de ouvir o nosso podcast, cara. Eu vou ser sincero, eu pensei realmente em 2013 parar de fazer podcast, mas quando eu cheguei lá, poxa, 3 mil ouvintes, cara, sem eu fazer nada. Poxa, cara, isso pra mim é muito importante. A gente não ganha nada com isso, só ganha dor de cabeça, só ganha trabalho, a gente só perde noite. Eu podia estar dormindo 1h, como o Externo falou, mas a gente está aqui gravando, discutindo, divertido. Eu vou perder mais umas 4 horas para editar isso, mas só de ver que a coisa está movimentando, para mim vale a pena demais. Eu queria começar esse ano agradecendo a todos vocês por terem paciência de me ouvir falando abobrinha aqui. Eu sei que tem muito podcast, muito melhor do que o nosso, mas nós estamos aí. Eu faço minhas palavras do Patrick, acrescento falando que 2012 foi um ano muito bom. Peço desculpas também pela falta de justificativa. Eu acho que a gente estava muito cansado, a gente que também precisava desse descanso, porque foi um ano bem corrido, foi um ano que a gente trabalhou muito, não só no podcast, mas na nossa vida pessoal, foi muito conturbada. E, cara, é isso aí, obrigado de novo. Continue ouvindo, continue comentando, que para o nosso pagamento é esse. Nosso pagamento é ter a galera participando junto com a gente, discutindo junto com a gente. Nós temos aí uns ouvintes que hoje pode-se dizer que fazem parte também do programa. Sintam-se todos abraçados. Isso aí, galera. Então, nos vemos na próxima semana. Não vamos ficar mais um mês. Olha aí. Obrigado. Até já. Falou.